Överföring röst 40 på nästa. Para São Paulo, Congonhas, confirma. Negativo, está 3601, São Paulo, Congonhas. Está pronto, cópia. Pronto. 30, São Paulo, Congonhas, 340. Decola da pistão na zero, curva direita após, cumpre o perfil da EL. Leda, após o abrir, de onde intercepta, peso 1,6. Brava está azul e após confirmar a rota do plano. Peça na transponder 5442. Controle Salvador, Reno 10, decimal 8. Autorizado São Paulo, Congonhas, no nível 340, decola da pistão no zero, com curva direita, no perfil da DAEL, transição Leda. Após Leda, voa direto Brito, direto no eixo da peso 1,6, bravo, hotel sul, pelo horizonte, direto Brito, direto traço nunca. Transponder 5442, controle 10, decimal 8, da 3601. 3601, protegimento correto, chama pronto, botão 4, pushback, se não é. Sim, Matheus, chamar agora o passo para pushback, para mim, está 3601. Paulo Mike, Hotel Tango, próximo a adentrar o pátio principal. Solidário da barqueta, posição número 2. Informe o término. Bravo. Para a tropa de pega, acionamento da 3601, está na posição 4. Tá, Mike, Hotel Tango, mantenha a posição, por gentileza. Qual o objetivo? Cadê nossa capitão, na porta táxi, na 3601. Solidário da pega, acionamento, na porta para o táxi, na 3601. Charlie Serra, com informação que você é Delta, confirme com gentileza o pátio, PT que decola. Assistente da Delta, está no H0 Star, decola da 1-0. Gente, agora decola. Toronto para o táxi, tá 3601, temos 163 a bordo com 3 horas e 50 de autonomia, alternando Galeão. Atenção 3601, táxi autorizado, direita via Índia, no ponto de disparo, reporta pronto para decolagem na sua frequência. Direita via Índia, reportará pronto na sua frequência para decolagem, tá 3601. Gutan Mike, até o Tango, pode prosseguir até a posição número 2 e informar o termo. Onde que é o Tango? Ponte de espera, da 10 tá 3601. Espera, torre 8295, que negão na 0, no 2. 2295, tá 3601, bom. Salvador, bom dia, tá 3601, tá próxima ponte de espera da 10. 3601, no alinhado e decolado, entrou. Aninha, decola, pista no 0, tá 3601. Prossegue depois do Lu 41, decolando a pista 1-0, curva à esquerda, Fósforo, perfil Momo, transição prova, acionando a transmissão 5444, controle Salvador 1-2-0, decisão 8-0. Decolando 1-0, curva à esquerda, Momo, trova, 444-208. Procedimento correto, é pode para a gente do táxi, por favor. Vai acionar, chamará para o táxi, né? Para o táxi, né? Confirmo. Mike, Hotel Tango, parqueado na posição número 2, bom dia, obrigado. Bom dia, nada. Motor, bom dia, Sam 3601. Sam 3601, bom dia, contatada na decolagem, saída da EL, suba restrita, nível de voo 300. Saída da EL, restrito 300. Então 3601, chame Recife 13395. 3395, bom dia. Bom dia. Salvador, tem 3601. Prossiga. Poderia confirmar Recife 13395? Afirmativa, alternativa 13325. Tem alternativa 3325. O táxi está na Aerostar com 13 a bordo. Sim, chamava fácil. Charles Salvador, Papa Romeo, Charles Serra Eco. Charles Serra Eco, chame na Papá para o cruzamento zona 7. Quente na Papá para o cruzamento zona 7. Charles Terra para o cruzamento da Roma 735. Autorizar o cruzamento da Roma 735, prossiga o táxi na Quebec, Mike Lima, na Lima Chama Solano. Cliente Quebec, Mike Lima, na Lima Chama Solano. Boa tarde. Mantenha essa frequência, repórter na Lima. Cliente, repórter na Lima. Ele está com, por gentileza, confirma a autonomia. Está com 10 horas de voo. Alternando Tango Juliette, Terra Juliette. Terra Eco, prossiga o táxi até a ponta de espera da pista no zero. Prossiga táxi com cautela no pátio 1, Índia e Alfa. No ponto de espera vai chamar a torre. Correção, no ponto de espera vai reportar pronto para decolagem nessa frequência ainda, que negão no zero, 1 ou 2. Cliente da pista com cautela. Chamar a esta quando estiver pronto para decolagem, já. Romeo Charlie Sierra Eco, pronto. Próximo ponto de espera, pronto para a decolagem. Gente, Papa Romeo Sierra Charlie, pois não, Charlie Sierra Eco, cruzado a linha de decolar, pistão na zero, o vento calmo. Gente, livre a linha e decolar, o vento calmo, Charlie Sierra Eco. Salvador, bom dia. Oxinaner 6251, informação Delta. 6251, Delta confere, agora cópia. Mas escuta. Então, meu Charlie Serra Eco, decolado azul no meio, transfere controle 120, decimal 80, bom voo. 2080, obrigado. Na minha 2 segundos, na escuta cópia. Na 6251, na escuta cópia. Quanto pra cópia 6251, senhor? Cruzado Guarulhos, 360 é o nível. Decola da 1-0, curva direita após. Cumpre o perfil da EL, Leda, após o abrigo, onde intercepta o peso 1 no meia. Brava até azul e após conforme a rota do plano. Vai acionar no transponder 5456. Controle da Salvador 1-2-0, decimal 8. 5400, sai da bomba. 0 Guarulhos, decola 1-0, curva direita da El Leda Bridge, Upper Zulu 1-6, Bravo Hotel Zulu, conforme o plano 5456, transponder 1208, controle Oceaner 6251. Oceaner 6251, cotejamento correto, chama pronto, espera que o acionamento vai acontecer. Chama pronto, 6251, obrigado. Ali Serra Eco, suba restrito ao nível 340. Restrito 340, Charlie Serra Eco. Alicerra Eco, chame Recife 12545. 2545, obrigado. Bom dia. Bom dia. 26251, pushback, acionamento, gate 7. Posicionamento, repetição ao táxi, 6251. Né, 6251 para o táxi, 149 Galeão, 5 horas e 15. Gente, o Xenai 6251, táxi autorizado, via pátio, Andrei Alfa, no ponto de espera, chama a torre, 18.95, ajuste na 0, 12, vamos lá. Vinde Alfa, 18.95.0, no 0, no 2, o ajuste livre táxi, 6251. bom dia, Oxalé 6251, se aproximando do ponto espera da 10, pronto. Bom dia, Linhares decolar, o vento variável, 2 nós. Livre a Linhares decolar da 10, Oxalé 6251. Olá Salvador, bom dia. Aqui é o Azul Alfa, X-Ray Pop. Me siga na escuta. Bom dia, Alfa, X-Ray Pop, está no pátio 3. Pede autorização de reboque para o pátio principal, posição de número 1, infraero ciente. Ciente, chame para ingresso no pátio principal. X-Ray, logo chamará. Departure control, Oceanair 6251, dial departure, passing now 2000 feet. 251, radar contact, climb.